Quando canta a passarada, faço a reza acostumada na porteira do curral. Minha cabocla que me ajuda o dia inteiro nessa lida de vaqueiro, que não há vida igual. Boiadeiro, boiadeiro, aonde está tua boiada? Aonde está a vaca turina? Eu não vejo na maiada. Eu levo a vida cantando minha toada, pelejando o dia inteiro, campeando minha boiada. Alegremente vou tangendo a garrotada, de longe vou avistando no terreiro a fiará. Boiadeiro, boiadeiro, aonde está tua boiada? Aonde está a vaca turina? Chamo toda minha família, quando o sol já vai se pondo, pra reza da Ave Maria. Aquela reza, rezada de coração, vale mais do que a riqueza de um caboclo do sertão. Boiadeiro, boiadeiro.